Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou seu host, Jomon, e do outro lado do mundo está o Jefferson. E mais notícias chatas sobre números. Tudo vende, apesar do corona. Que é uma das poucas notícias que a gente teve nessa semana. Já adiantando que o podcast não vai ter muitas novidades. E eu vim aqui para dar uma reclamada, Jeff, sobre a loteria que é o sistema de importação do Brasil. Eu pra quem não sabe, eu comprei o Super Mario, até agora não joguei, inclusive, o Super Mario 3D All-Stars. Eu peguei em lojas estrangeiras, porque eu sabia que havia uma facada aqui, e de fato, veio uma facada, assim, loja vendendo 500 baixo, dependendo de onde, você pega por 400 e pouco, que é o preço mais ou menos, né, se você paga com dinheiro à vista. Eu preferi importar, sem saber os preços, eu já fui lá e importei assim que anunciaram. E eu tô, inclusive, até agora, esperando o jogo chegar, né? Antigamente, eu tava comprando bastante coisa fora, era muito Amiibo que eu tava comprando. Porque os preços dos Amiibo daqui não são nada agradáveis, a não ser aqueles que encalham, aí os caras vendem por 20 reais. Então, eu fui lá, comprei, aí, assim, pensando, vai estar um pouco ruim, porque a situação do mundo não tá lá muito saudável. Foi muito, até agora, muito demorado, né? A gente tá quase 2 meses já que lançou o jogo. E o bagulho chegou, tipo, sei lá, no final de novembro no Brasil. No final de novembro, não. No final de outubro no Brasil. Então demorou todo um tempo a mais, assim, por causa da pandemia. E demorou? Aqui... Tipo, demorou muito mais do que demorava, é isso? Sim, sim. Os meus amigos, pra você ter ideia, tipo, pensa caixas de amigos, assim. Sei lá, eu comprava em lote de 4, mais ou menos, 5, dependendo. E em um mês eles estavam na minha casa. Agora acho que demorou um mês, um pouco mais, pra chegar no Brasil. E aí eu fui taxado, e o nosso amigo Lucas, ele também estava comigo nessa empreitada, comprando pra ele a parte, a gente não dividiu frete nem nada, cada um fez uma compra, e também foi taxado, está puto, inclusive. Estava puto. Uhum. E assim, eu posso dizer que é aquela loteria, você às vezes você é taxado... E não é o preço certinho que os caras taxam na vontade, assim, né? Eu já peguei boneco por R$2 a taxa, nem fazia sentido ter taxado R$2. E a taxa foi bem alta, assim, foi quase um jogo de Switch, um pouco menos de um jogo de Switch. Qual que é a descrição quando eles colocam a taxa? Nessa vez foi 60% em cima do valor. Eles falaram assim, é produto de videogame, tava escrito mais ou menos assim, produto de videogame, 60% em cima do valor base, e aí eles colocaram lá a taxa de 60%, dessa vez eles obedeceram a taxa de 60%, foram lá e colocaram 60% em cima do meu valor, o que deixou meu produto mais caro, inclusive, do que aqueles que eu citei, né, no total, né, obviamente, deixou mais caro do que até os preços que eu citei. E aí é aquela coisa, né, você já pagou uma boa parte do valor quando você compra, pra enviar e tudo. Então você fica tipo, ou não compro, ou não pago a taxa e o bagulho volta e eu fico sem, ou eu pago essa taxa e o bagulho e vem, né? E aí eles enviam pra mim. Só ficar aqui. É que as minhas experiências todas foram assim. Tipo, eu mandei coisa pro Brasil, algumas coisas taxaram, algumas não, né? Pro mesmo endereço. A descrição é a mesma que você falou, só que no meu caso, acho que eles colocam também o custo do frete, não é só 60% em cima do valor declarado, então em cima do valor declarado e do frete, né? Ah, não, o 60% é em cima de tudo. Então, tipo, assim, pra mim, tipo, acho que nos casos que eu enviei, o esperado é o mesmo, sabe? Tipo, eu sei o quanto que eu vou pagar, né? Tipo, eu enviei uma caixa gigante, tinha uma panela de arroz, só que eu declarei que, sei lá, eu gastei, sei lá, $30. Obviamente, uma panela de arroz é mais caro que isso, né? Mas eles nem se deram o trabalho de ver, e a caixa era gigante. Uhum. E, tipo, pra mim, todas as vezes que eu mandei, foi tipo, e parou assim, 60% do valor declarado, então acabou, sabe? Tipo, sim, então, sim. Pra mim, sempre teve coerência das coisas que eu mandei do Japão pro Brasil. Agora, com relação a demorar, eu imagino que, assim, É óbvio falar, ah, por causa da pandemia e não sei o quê, mas é porque também o fluxo de coisas em envios internacionais deve ter diminuído, né? Porque, por exemplo, eu não posso mandar as coisas pro Brasil. Então, obviamente, tipo, sei lá, você tem menos coisas sendo enviadas e acho que você caiu nessa, do tipo, ah, demorou mais, né? Esperam mais, mas ainda continua sendo uma correlação com a pandemia, né? Isso. É. A galera para de enviar. Mas, assim, o preço aqui no Brasil, atualmente, né? Faz um tempo que o sistema de correio mudou um pouco. E aí você tem que entrar no site do correio, você se loga tudo. E, pelo menos, nos últimos 2-3 anos que eu comprei coisa fora, você paga R$15 obrigatoriamente porque é o preço de liberarem. Né? Nunca eu não paguei esses R$15. Essa, eu acho que é a primeira vez que eu pago mais pelo... Eu pago mais do que os R$15... pelo próprio valor do produto. Antes eles, tipo, era só os R$15, liberou e segue a vida. Não sei se era porque tava no período de transição e os caras estavam com meio que lá dos correios jogando pra barriga, as encomendas, falando assim, ah, nem vale a pena taxar. Ou se agora, talvez digitalizou tudo e agora taxam tudo, eu não sei como tá funcionando. Eu vou fazer mais testes, mas com esse dólar um pouquinho meio alto, ainda não tão perto assim. Vou fazer menos testes. E procurar um emprego também pra receber e aí poder fazer mais teste. Não tem o que fazer, né, gente? Ou corre pro digital, ou vai ficar nessa loteria aí. Nessa roleta russa de vou pagar mais caro ou não. Mas, ó, eu vou falar que a média sempre valoriza fazer essa roleta. Por enquanto, a média até agora, né? Ah, tá. Então fica aí, gente. Vai que nem o Jomon. Siga apostando. E nessa última semana, a Nintendo lançou os números da primeira metade do ano fiscal. O ano fiscal que começa dia abril e termina em março. Ou seja, abril 2020 até 6 meses, até setembro de 2020. Então, significa que... É os números da pandemia, né? E os números da pandemia apontam que pra Nintendo é bom a pandemia. Eu vou falar algumas coisas rapidinho, do tipo, por exemplo, vou falar em porcentagem, porque aí fica mais evidente o quanto que coisa, eu não preciso ficar falando um monte de número. As vendas totais em si subiram 73% durante esse período, com relação ao mesmo período do ano passado, né? Hardware subiu 80%, ou seja, mesmo com falta de Switch, as coisas venderam 80% a mais, né? O Switch normal mais 68%, o Switch Lite mais 113%. As vendas de software também subiram, mais 70%. Ou seja, lucrou bastante nesse período, né? Teve 20 títulos durante esse período que venderam mais de 1 milhão de unidades e mais de 5 third parties. João, chuta aí os 5 títulos third parties que venderam 1 milhão. Mais que 1 milhão. Um milhão ou mais. Mas tem que ser nesse período. Tem que ser nesse período. Não importa o lançamento. Puta que me pariu. Eu acho que Monster Hunter, talvez. Eu não sei. Eu não sei quanto tá o... Puta, pior que não. Acho que o World, ele vendeu muito e acho que foi 5 milhões. Monster Hunter, não. Mano, eu tava pensando nesse. Eu tava pensando em Skyrim. Quando você falou isso em off, eu pensava que era na vida toda do Switch. Não. Agora, então ferrou. Eu chutaria que Hades, não sei se 1 milhão, mas Hades vendeu bastante, que ele tá no top 1 lá do Switch Online há um tempinho. Mas não sei se... Você não tem nenhum chute, Jeff? Não tenho. Como a gente entende muito de third party, é melhor ficar quieto pra não falar bobagem. Mas é isso. 20 títulos publicados pela Nintendo vendeu mais que 1 milhão e mais 5 third parties. Mas teve algum third party absurdo nesse meu tempo? Eu não lembro de nenhum. Eu também não. Ainda mais que é abril, né? Faltou pesquisa. Enfim, desculpa aí, pessoal. As vendas digitais aumentaram 139%. Obviamente, o povo não quis sair de casa, comprou digital. E o mobile aumentou 33%. Teve alguma coisa que foi lançada nesse período? Não, Não teve nada. Então foi, tipo, basicamente os produtos que eles têm já. Mas tem alguma proporção entre qual foi o mobile que cresceu? Ou pelo menos como tá os mobiles? A parte mobile da Nintendo era sempre, tipo... Sempre foi uma margem bem ínfima. Tipo, acho que menos de 3% do total. Não, mas entre os mobiles, eles mostraram algum top entre eles? Aí falaram, esse aqui é o que mais vendeu? Não, não. Não teve nada. Só que, questão aumentou. Enfim, essa parte eu nem sei se eu vou citar nos próximos, porque, tipo, é pouco, né? Então, sei lá, 33% a mais do que um, sei lá, e fica, sei lá, 1.33. É meio, tipo, a parte mobile da Nintendo, a Nintendo já desistiu. Apesar dela ter desistido, as pessoas que colocam dinheiro não desistiram. Sim, sim. É esse o ponto que vai chegar. E só pra terminar, o Switch chegou com a base instalada de 68 milhões de unidades, né? Lembrando que o argumento do Jomon caramba, pode ir de novo? Pode, vai sair de novo. E só pra terminar, o Switch chegou a 68 milhões de unidades, lembrando que a marca do 3DS é 75, né? Só que tem um argumento... É 76, basicamente, tanto faz. É, 76. E o Jomon sempre fala aqui que o Switch tem que bater o 3DS e o Wii U combinado, porque ele é um híbrido, né? Então faz as... Ele é o híbrido e é a única coisa que a Nintendo tá jogando, né? Na época do 3DS barra Wii U, eles tinham os dois. Faz as contas aí, Jomon. 76 mais o quê? 11? Eu não lembro quanto que o Wii U... Mas, pode... Joga 5... É 5.6, então joga... É 13.5.6, né? Milhões do Wii U. Então joga pra 14... É. 76 mais 14 dá 90. Dá 90 milhões. Vai. Então, o Switch, pra ser um sucesso, ele tem que chegar a 90, né? Tem que, pra dar uma moralzinha. E pra bater as expectativas do Wii, ele tem que chegar a 100, né? Então... A 100 milhões, as vendas de software, em totais, né? As vendas de software, ele tá... Se ele subir e tender, mais ou menos, as vendas de software, passa dos 3DS somado com o Wii U também. Então é isso, o Switch tá vendendo bastante, tudo vende, então a Nintendo tá bem rica. Aí só teve atualização, Animal Crossing continuou vendendo bastante, né? Você tem Clubhouse, vendeu 2 milhões, né? Aí eles tiveram sempre, a Nintendo sempre faz a atualização do Top 10, porque ela é exibida, né? Sim. E eu vou falar o Top 10 de uma maneira assim, mais, sei lá, mais leve. Mario Kart 8 em primeiro ainda, com 28.99. Animal Crossing em segundo, com 26.04. Aí é a briga, né? É a briga de quem vai ser o título mais vendido do Switch, né? Então, eu já esperava, assim, que... na verdade, eu esperava que Animal Crossing passaria, mas Mario Kart 8 vendeu demais, né? Vendeu 4 milhões nesse período, então ainda vai precisar de um pouquinho mais. Você concorda comigo, Jamão? Animal Crossing vai passar? Se o crescimento continuar, sim. Mas... A sua aposta. A minha aposta, eu vou considerar assim. Porque eu acho que Animal Crossing ainda tem um gás. Não que, que Mario Kart não tenha. Mas no final da vida útil do Switch, eu não sei. Então... Uma hora vai passar. Eu acho que no próximo relatório já tá passando. Então... Aí depois tem o miolo da tabela, né? Você tem Smash, Breath of the Wild, Pokémon Sword Shield e Mario. Né? Smash com 21, Mario com quase 19, então essa briga é bem apertada. Eu só queria dizer que Smash tá caindo, né? Smash... Sim, Smash vai fixando, né? Número de vendas. Aí eu te pergunto, Jomon, um jogo com Smash Ultimate, né? Ele fica 3, 4... Uh-huh. Ele fica em sexto no total de vendas do Switch, é um pecado? Se todo mundo passar. Assim, presumindo que todo mundo passe, né? Acho que Pokémon Sword Shield vai passar, Breath of the Wild vai passar. Eu não sei Mario Odyssey, né? Pelo ritmo de crescimento. Mas. E aí? Você faz um jogo. Sakurai faz um jogo como Smash. Gasta milhões de dinheiro. Trabalha nesse jogo, sei lá, 3, 4 anos. E vai ficar em sexto. Vai ficar fora do top 5. Ah, não. Com certeza é. Com certeza é. É um pecado, né? O Smash, assim, não que Breath of the Wild não seja um jogo absurdo, Pokémon em si não seja, mas é aquela coisa, Smash, mano, é meio que o... O crunch absurdo. O jogo do Sakurai, né? É, e Zelda Breath of the Wild é jogo de Wii U. Então a gente já começa por aí, sobre a posição dele. Mas assim, a quantidade de carinho que tem Smash, você vê que realmente não é carinho que faz um top 5. Principalmente porque o Mario Kart 8 Deluxe, que tá lá no top 1, é um, talvez um dos ports mais ok, se qualquer coisa, do Wii U. Então você vende pelo título. E lá no fundão, é engraçado falar a turma do fundão, né? De, tipo, a turma do fundão que vende mais de 10 milhões, né? Sim. A turma do fundão, Pokémon Let's Go com 12, Mario Party com, Super Mario Party com 12, Splatoon com 11. E o único que não chegou à casa dos 10 milhões é New Super Mario Bros. O de Wii U Deluxe, que tá com 8.32. Aí é a briga que vai chegar. Mario 3D All-Stars foi lançado nesse período e a gente só tem as vendas de setembro. Lembrando que ele lançou no meio de setembro e tem as vendas até o final. Mario 3D All-Stars chegou a 5.21. Vai passar o Mario 2D, Jumon? Eu acho que não. Pela própria relevância de Mario 2D. Eu não sei como ele consegue... É, por mais que o Odyssey tá lá em cima, uh-huh, né? É, tá. Então talvez passe, sim. Eu acabei de pensar no Odyssey, a besteira que eu estava falando. Acho que talvez o Natal deu uma ajudada. Você acha que aquela capa bonita, assim, de três mares, assim, aquela coisa espetacular, vai chamar a atenção do consumidor nesse Natal? Pode chamar, e ainda mais falando, é só esse Natal, sei lá, se tiver um boca a boca, se o momento permitir um boca a boca sobre ser uma coisa limitada. Então, a internet, tipo, vai chegar fevereiro, aí março vai vender, sei lá, 5 milhões de unidades, aí passa. Acho que é isso que vai acontecer. Aí faz. Uma coisa que eu acho triste é Splatoon 2 tá lá no 11... Como se fosse pouca coisa, 11 milhões, né? Uh-huh. Mas o Splatoon 2 ali ficou caidinho no... É aquela coisa, se eles dessem mais suporte pra Splatoon 2, eu não sei se subiria, visto que Smash também tá começando a encravar ali. Uh-huh. Mas Splatoon 2, eu acho que tinha... com o tempo que lançou, tinha muito mais potencial pra soltar aí. Aham. Uh-huh. Inclusive, para um jogo que teve uma relativa morte tão prematura, tá bem no top 9. É, mas é isso. Os outros jogos da lista, Luigi's Mansion é 7.83, tá muito longe, não vai chegar. Acho que você pode argumentar que Ring Fit com 5.84 poderia estar mais perto e brigar pelo páreo, só que não tem para comprar. Então, acho que é só esse jogo que vai ficar aí, tipo, talvez alcance ou talvez não. Eu não sei o que vai acontecer. Mas é sempre bom lembrar que 3D All-Stars, acho que já passou, né? Que a gente já tá a gente já tá em novembro, então Mario 3D All-Stars passou Mario Maker, e Mario Maker, ninguém gosta de fazer fase, João. A gente sempre argumentou aqui que Mario 2D vende mais do que 3D, né? E o Mario de fazer fases vende menos do que o Mario 2D. Resultado é mais ou menos esse. Mario que é um Mario infinito, você pode... Tem muita fase infinitamente ruim, né? Então esse é o problema. E só pra dar aquela cutucada, né? A gente comenta de Fire Emblem, né? A Fire Emblem passou a casa dos 3 milhões. O Fire Emblem é mais vendido, né? Mas ainda... Mais do que cópias do Fates. Mais que as três cópias de Fates. Ainda tá perdendo pra One Two Switch. Tá 1.000 unidades atrás. Então vamos aí, gente. Precisa comprar só pra ganhar de One Two Switch, por favor. Então, de resto é isso. Eu acho que o que dá pra concluir, eu não sei, vou fazer esse raciocínio, é que a grana das pessoas ia, sei lá, ia diminuir, né? Sim. Consequentemente, as vendas de tudo ia ficar, sei lá, os gastos, né? Iam ficar mais comedidos, até por causa, tipo... Só que a impressão que eu tenho é como videogame é uma coisa que você joga em casa, obviamente, o poder aquisitivo das pessoas em geral, ele caiu, né? Mas aquelas pessoas que continuaram com seu emprego, trabalhando de casa, a renda, o poder aquisitivo, na verdade, aumentou. Porque o fato, isso, né? O fato de você não sair, sobra mais dinheiro pra você gastar com coisas que você faz em casa, né? E aí... Exato. E quando a gente pesa na balança essas duas coisas, é só ver os dados da Nintendo, porque assim, uma coisa é a gente falar assim, título tal se sobressaiu, mas não, todo mundo cresceu, né? Tipo, é uma quantidade de vendas absurdas, né? Então, eu acho que a lição que fica é essa, tipo, as pessoas que continuaram com a sua renda, elas torraram muito, tipo, não deixaram de gastar, né? Só o que era pra ser no restaurante virou um videogame, né? É por aí mesmo, é. Isso aí, tipo, você vê reflexo em mercado de jogo antigo, que os preços todo subiram exponencialmente, assim, é um termo, não foi exponencialmente, mas subiram muito. Então, tipo, é tudo pra casa, realmente ficou, todas as diversões de casa realmente começou a vender muito mais. É videogame, a gente vê no Switch isso, Animal Crossing, esse é absurdo. Então. Que basicamente Animal Crossing só vendeu em época de pandemia, e vendeu 26 milhões. Então é isso, tipo, assim, se tiver ações na Nintendo, torça pra mais pandemia. É o resultado triste disso, mas eles se dão bem, né? Alguém se dá bem, né? Alguém tem que sair por cima. Então, acho que é isso. Eles não comentaram muita coisa, falaram dos próximos títulos da Nintendo, eles continuam com data a ser anunciado, sei lá, New Pokémon Snap, Breath of the Wild, a continuação, tá tudo... Metroid Prime 4, nada mudou, né? É só... Então é isso. Tipo, eles só deram... Eles tiveram 6 meses tão bom que eles só jogaram o número. Eles não precisaram nem falar, a gente tá fazendo outra coisa, a gente tá pensando nisso aqui, não. Eles só falaram, pro final do ano a gente lançou o carrinho, né? Vai ter o Zelda de Hyrule Warriors. Musou. E é isso, eles não, tipo, os números foram tão bons que eles não precisavam animar mais os investidores. Então foi uma apresentação bem preguiçosa, tipo, né? E o ano continua, e o calendário de títulos pro próximo ano continua o mesmo, né? Enquanto tá ganhando, só tem que manter o placar, não só manter o placar, mas mostrar como o placar é elástico. Acho que é isso. Na apresentação fiscal dos 6 meses, né, da Nintendo. Quando a gente não tem mais nada o que falar, a gente fala de Pokémon. E não vai ser diferente só comigo e com o Jeff. E eu vim puxar um assunto a partir de uma notícia que teve, que basicamente só... fizeram, tipo, colocaram num papel e falaram quantos Pokémon estão faltando no Pokémon Sword and Shield, né? E aí chegou que 200, considerando Crowtundra e Isle of Armor, Crowtundra e Isle of Armor, 234 Pokémon não estão disponíveis no jogo, né? A gente, pra números aqui, a gente tem no total agora 898 bichinhos, sem considerar formas diferentes e sem considerar as Galar, a Lola, que tem o mesmo número na Pokédex, né? Eu tô considerando que o último número da Pokédex é o 898, que eu acho que é de um dos cavalos novos, que também anunciaram essa semana. Com isso, a gente tem no Pokémon Sword and Shield 664 Pokémons, 64, e falta 234. Jeff, agora que a gente tem... Provavelmente a gente não tem mais anúncio de Pokémon, né? A gente não sabe se como vai ser o próximo Pokémon da linha principal, a gente não sabe se Sword and Shield vai ser atualizado pra ter esses Pokémon, se tiverem novos, ou se vai ter algum outro DLC. Considerando que Pokémon Sword and Shield fechou agora, que talvez seja muito provável, visto que saiu um cartucho com os DLCs, a $90, inclusive. Você acha que tá ok? Você sente... Eu tô falando com você, talvez seja a pior pessoa pra falar sobre isso. Você tá sentindo falta de 234 Pokémon? Eu... Assim, quando você fala em números, eu falo assim... Pô, tem bastante, sabe? De 800, você tem 600? Tá ok, né? Mas quando eu puxei a lista, eu percebi que vários Pokémons iniciais estão faltando, né? Sim. Então, eu sempre gosto do argumento que você usa, Jamon, que você fala assim, cada nova geração é a primeira geração de alguém, né? Então, É, se, sei lá, a pessoa cresceu na geração X e os pokémons iniciais dela tá faltando, eu não sei como eles fizeram essas escolhas, mas pra mim eles erraram. De, tipo, pelo menos o pokémon inicial de todas as gerações deveria estar presente nessa, é, nesse final do pacote Sword Shield. É, você concorda comigo, João? Sim, porque, assim, eu falo que criou história pra colocar, porque no Crawltundra vieram os pokémons da terceira geração, né? Veio o Torchic, o Mudkip e o Trico. Se não viesse eles, então você ia falar, tá, eles pegaram pokémons da geração 1, porque sempre tem os pokémons da geração 1, o Squirtle, o Bulbasaur e o Charmander, e aí da geração 7 e 8, que são os mais atuais, o resto não tem nenhum. Eu acho que assim, eles colocarem exatamente da geração 3, e puxar justamente da geração 3. Já que colocou da geração 3, puxava de todo o resto. Pra mim, tipo, não faz muito sentido. Da 7 eu já acho assim, já dá uma... Eu tô abrindo um pouco o leque. Porque pra mim só faria sentido a oitava e da primeira, porque são os mais ou menos o que eles querem vender e o que sempre vende. Então sim, eu concordo com você, Jeff, tipo, os iniciais de todos talvez deveriam estar aqui. Eu acho que... E assim, é vários... Eu não sei, eles quiseram excluir igualmente as coisas, porque se você pega a lista, tem Pokémon de todas as gerações. Uhum. Inclusive a primeira que tinha o Pokémon Let's Go, né? E talvez fosse mais fácil passar de um jogo de Switch para outro jogo de Switch os modelos 3D, mas eles preferiram não... Tudo isso no home, ele é a casa de todo mundo, né? Só ele não tem problema. É, o home sim. O home entra todo mundo, e aí só você só não consegue passar pra... Alguns Pokémon você não vai conseguir passar pro Sword and Shield, alguns Pokémon, a maioria deles, você não vai conseguir passar pro Let's Go. Mas no home todo mundo entra. Mas eu concordo, tipo, os iniciais são estranhos, alguns lendários são estranhos, porque você colocou um monte e aí no final teve alguns lendários de evento que não vieram, Deoxys, eu acho que eu tô... Deoxys, Darkrai, mais lendários de evento, né? Eu acho que os lendários normais a maioria já entrou. Então, teve algumas escolhas meio estranhas, algumas coisas que eu acho ok, tipo, a que eu falo que é estranho, mas eu acho legal eles não colocarem todos os pokémons da primeira geração, pega e deixa de fora alguns pokémons da primeira geração, pelo menos, porque senão vai parecer que você tá escolhendo as outras gerações, mas assim, pra mim, que tô jogando Pokémon Sword and Shield, assim, e tem pokémon, inclusive pokémon favorito meu, um dos favoritos meus é o Ampharos, e o Ampharos não está, Mareep e vocês não está no Sword and Shield, é aquela coisa... paciência, sabe? Você olha e fala, tem muito, assim, tem muito e Pokémon, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu sempre insisto nesse argumento, Pokémon uma das poucas franquias, cavou o próprio túmulo, obviamente, mas Pokémon uma das poucas franquias onde se não tem um bicho, reclamam, né? Enquanto nas outras franquias, se Final Fantasy faltou um monstro, ninguém nota, ou pelo menos só os fãs muito muito fervorosos daquele monstro vão notar. Monster Hunter também não tem todos os bichos, Dragon Quest não tem todos os bichos, nenhum RPG tem todos os bichos sempre. Então, inclusive joguinhos de pegar monstrinho, né? Você pega os Digimon, aleatoriamente os bichos que aparecem, normalmente quem vai aparecer sempre são os principais Digimon, são os mais populares, mas tem um e outro que falta aqui ali, Monster Hunter também, o Stories não tem todos os bichos, o Dragon Quest... Monsters, Joker e variantes aí. Dragon Quest Monsters também não tem todos os bichos. Então acho que Pokémon é uma das poucas franquias que toma tanta porrada. E mesmo assim, se você pega o número final de 664 bichos, a maioria é com modelos diferentes, cores diferentes, não é só troca de cor. É tudo diferente deles. E duas versões de cada um, porque tem Shiny, essas coisas. Eu acho que Pokémon, assim, na boa, com 664 bichos, pouca gente consegue reclamar. Você só consegue reclamar falando, não tem tudo. Mas falando, tipo, não tem um, dois aqui, mas tem tantos outros que eu gosto. Então, o próximo ano é o remake da... É quarto? O que falta agora é o remake da quarta geração. O próximo que é da quarta. O próximo ano o remake da quarta e depois 2022 nova geração. Aí tem que ter tudo, né? Aí eles têm que ter... Ou DLC da quarta. DLC. Pode ser, eu duvido. DLC da quarta, acho que é isso. Não segura, né? Acho que... Colocar um Battle Frontier lá, faz na ano que vem só da Mount Perry e aí no ano seguinte é Platinum. Tá. Mas a pergunta provavelmente, que eu quero fazer é, quando tiver uma nova geração, você espera que esses 234 eles completem, né? Ou não? E, tipo... Eu já espero na Platinum. Ah, já. Porque na Platinum eles vão... Na Platinum, assim, né? Na quarta geração. Uhum. Se, caso o próximo jogo da série for um remake da quarta geração, eu já espero ali completando, porque, assim, eles vão fazer um mapa, tudo, vão fazer um mundo que talvez não seja tão aberto quanto as Ardiérias do Protundra e Isle of Armor foram. Eu não sei como vai ser, como eles vão tentar, se eles vão tentar colocar um espaço a mais pra tentar colocar o Ardiéria, que é uma coisa da oitava geração. Mas eles não têm tantos Pokémon pra trazer, né? Pelo menos todos os Pokémon da quarta eles vão trazer. Uhum. E faltam bastante, inclusive, olhando pra cá. Mas eu acho que aí acho que dá espaço pra ir lá e falar, mano, 234, dá pra colocar o resto. Foi 200 cada DLC, basicamente. Ou, ah, não, foi 100 cada DLC, né? 200 foi no total. Uhum. Talvez 200 num jogo novo dá pra... Você chega e justifica o gasto. Você fala assim, ó, dobro que a DLC, 200 bichinhos, vai lá e coloca os 234 que restantes. Então, o próximo ano a gente não vai tá preso nessa notícia interminável, né? De fãs bravos porque não tem. Eu espero que não. Já. E eu espero que, assim, eu não sei, eles poderiam atualizar e falar assim, ó, colocando agora no Diamond Pearl Remake, vai lá e atualiza o Sword and Shield pra ter os Pokémon. Não sei se vai acontecer. Mas eu não duvidaria. Porque a base tá feita, né? E aí sim. A base tá feita, né, do jogo. Pra Switch. Sim, sim. Sim. Acho que o jogo tá bem... Tá... E até mesmo com essas coisas, esses números faltando, tá muito bom, assim. A base tá muito bem feita. É claro que você vai falar, vamos pegar vídeos de Pokémon entrando dentro da Terra, isso aí acho que é inevitável, dado o tamanho de monstrinhos. Uhum. Os Pokémon tendo bug visual. Então tá combinado. Mas acho que a base... E foi isso, posso ir pro jogo rápido, Jeff? Pode. E agora, onde as notícias poucas da semana, de forma rápida. Death Two Realms foi anunciado no Switch e será lançado dia 7 de dezembro. Esse jogo... Dezembro. Jogo era jogo de DS, não era? Eu não sei se de 3DS também. Eu desenho o seu herói num... Eu vi um trailer pra poder falar isso. Então você tem seu herói com Scribblenauts, né? É do mesmo desenvolvedor, né? Sim, sim. Scribblenauts, eu já era difícil escrever. Pra mim, difícil. Porque desenhar eu não sei. Então eu não sei porque não de desse jogo. Mas. Faz sentido. É mais divertido. Sim, sim. É bacana ver esse estilo de jogo voltando. Pokémon GO teve um ganho de US$1 bilhão esse ano, tornando-se o ano com maior renda. É que maior tá considerando aqui, eu acho que os gastos que tiver. Sim, e eu acho que muito desse faturamento. Aí veio com. Não sei, né? Estou chutando completamente. Mas que a Niantic que começou. Então, você sai da sua casa mais do que uma vez. Acho que eles dão uma vez por semana. Pelo menos eles estavam dando uma época um por semana. Agora tá um pouquinho aí. O jogo que incentiva a sair de casa, ele faz dinheiro quando te deixa em casa. Agora vamos para o jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. Drawn to Life, Two Realms foi anunciado para o Nintendo Switch e será lançado dia 7 de dezembro. O que é Drawn to Life, Gilmon? É um jogo que você desenha o seu personagem principal e ele é 2D. E eu descobri isso assistindo o vídeo porque eu não joguei os jogos do DS ou do 3DS. Eu não lembro de onde a série começou. Drawn to Life dos mesmos caras que fizeram Scribblenauts, né? E quando o Scribblenauts foi anunciado, teve muito... Nossa, que legal, né? Você escreve, as coisas aparecem e você resolve os explosãozinhos. Scribblenauts eu não consegui jogar, porque eu sei escrever, mas eu achei chato, né? Não tenho imaginação pra ficar escrevendo coisa. E Drawn to Life é mais difícil porque tem que desenhar. E desenhar eu não sei. Mas de toda forma a gente fica feliz, né? Tem pessoas que gostam de desenhar e isso é um jogo interessante. Sim, sim. É importante essas franquias voltando para o Switch. Acho que Scribblenauts tem já no Switch, né? Tem os da DC. É. Pokémon GO teve um ganho de US$1 bilhão esse ano, tornando-se o ano com maior renda. Pokémon GO começou o primeiro ano na casa dos 800 milhões, aí depois caiu, aí só vem crescendo. Os caras, eles O pessoal fala que não tem gente jogando, mas tem gente pagando. Então, pra isso tá tudo bem. E eu acho que ele ganhou muito desse 1 bilhão com a invenção, né? O desenvolvimento das raids à distância, que acho que eles dão... Pelo menos quando eu joguei, eu vi que você ganhava uma vez por semana, cada um, cada passe. Mas eles vendem agora raids à distância. Se tinha gente que comprava na época que você tinha que ir pro lugar pra poder fazer mais raids, agora que você não sai de casa, eu acho que era uma coisa que devia ter no jogo. Eu já ouvi reclamação de amigo meu que jogava mais ativamente esse jogo. Falou que era uma coisa que a Niantic tava devendo. Mas aí com a pandemia eles fizeram finalmente isso e acho que compensou no bolso. Ou seja, o usuário quer... O importante não é caminhar, você coletar as coisas. É pegar Pokémon lendário, sim. Amazon Americana tem nova página especial comemorando os 35 anos de Super Mario e enviará produtos em caixas temáticas da franquia. Eu imagino que essas caixas vão ser um pouco aleatórias, né? A Amazon vende muita coisa, então acho que nem todo mundo... Não vai ter... Não existe empresa que produza caixa de Super Mario pra dar pra todo mundo. Então é ficar comprando e esperar a sorte. Loteria. Vale mais pela notícia do que pela própria a tentativa de você comprar e ganhar uma caixa especial. Imagino que sim. E isso é nos Estados Unidos, no Japão acho que eles não falaram nada, então. E muito menos no Brasil. Então eu não vou ficar gastando. É verdade, né? Até quando eu saí do Brasil não existia a Amazon. Eu esqueci. Não, agora tem, agora existe. Estamos crescendo, estamos desenvolvendo agora. Personagens de papelão de Animal Crossing assistiram um jogo da NFL de uma partida dos Detroit Lions contra os Indianapolis Colts. E eu não consegui falar Indianapolis. E agora eu consegui. Lembrando que a gente já comentou que o Detroit Lions tinha anunciado o calendário deles num videozinho de Animal Crossing. E a paixão deles continua, né? O público não tem. Tem pouco público, não tem. Aí eles vão lá e colocam lá. Não pode comparecer, né, por enquanto. Alguns lugares podem. Alguns lugares podem, mas é tudo. Sempre tem que ter cadeira vazia. Aí você tá. Já imaginou, você tá torcendo e tem uma Isabelle de papelão assim do meu lado. Sega Sammy irá vender 85,1% das suas ações da Sega Entertainment, que cuida dos arcades no Japão, para a empresa também japonesa, Genda. Os arcades da Sega estão meio falidos. Eles tinham... Acho que em Akihabara eles tinham um arcade grande. Não sei se fechou. Se fechou? Então... Fechou. Então, eles merecem, tá, Juninho? O arcade da Sega é mais caro e as máquinas deles são piores. É consenso em geral que lá é o pior lugar para você gastar dinheiro. Mas eles são ainda... Tipo, são especiais, assim. Agora... Com menos arcades, ou sem os arcades, eu não sei se eles ainda vão manter o logo da SEGA só pra atrair a turista, principalmente estrangeiro. Sabe o que é bizarro? É que você é no arcade da SEGA, mas não tem coisa da SEGA. Você vai no primeiro UFOcatcher que você vai encontrar, você vai encontrar o Pikachu. é só administrado pela SEGA, só da onde eles vão pegar dinheiro. Mas eu não sei como tava antes, mas a pandemia não foi boa com eles, diferente do que foi pra Niantic. Ninguém pega a porcaria, é difícil achar Sonic no UFOcatcher. Eu não sei se Sonic tem... É aquela coisa, os fãs de Sonic vão me perdoar, mas não sei se Sonic tem tanta demanda quanto um Pikachu. Com certeza não. Madeline de Celeste foi confirmada como uma personagem transgênero. Isso aí foi o criador do jogo, assim, foi o dono da empresa lá, que agora mudou o nome, mas era Match Make Games, na época que fez Celeste. A dona, que também se descobriu transgênero durante o desenvolvimento do jogo, o desenvolvimento da DLC e tudo, ela falou no Tumblr, ou na verdade não, no Medium, num texto do Medium, aí ela confirmou que a Celeste é transgênero. A Madeline, a Celeste. A Madeline é uma personagem transgênero que era uma... A Madeline é... Era aquela coisa, tava na... É a principal. É a principal. Sim. E já tinha coisa no jogo que fala... Tinha alguma menção ou é só que os criadores falando que... Não, tinha. No final da DLC, spoilers de Celeste, no final da DLC é muito, muito, muito leve que tem. Que é até por isso que eu coloquei que revelou, que foi confirmada. Porque no final do jogo tem uma imagem dela no quarto dela. E aí atrás tem... Tem uma bandeira LGBT, né, uma bandeira colorida e uma bandeira de orgulho trans, né, que é aquela bandeira que é das cores do Sylveon, que é azul claro, azul bebê e rosa e branco. Tinha essas duas bandeiras, então olharam e falaram, pô, é a bandeira de orgulho trans, não sei o que, talvez, e tinha na mesa dela uns remédiozinhos. Então é remédio de hormônio, provavelmente. E aí, nisso, muita gente falou, ah, nossa, olha, ela é trans. E aí tal, dá uma outra leitura pra toda disforia que ela tem durante o jogo, principalmente quando ela se olha no espelho e tem problema com ela mesma. Então, aquela coisa... Ela comenta no próprio texto do Medium que era uma coisa que ela não conseguia confirmar porque ela estava enfrentando esses problemas também com ela mesma. E aí, quando ela depois do desenvolvimento do jogo, pós-desenvolvimento de Celeste, ela entendeu que ela era trans, a criadora, e aí ela falou, ah, então vamos confirmar que a Celeste é, e ela tava falando, tipo, que ela se colocava muitas vezes no lugar da Celeste e acabou desenvolvendo uma personagem trans, às vezes sem querer, porque era muito baseado quando ela se colocava no lugar da personagem, os problemas ela colocava nela, meio que ela criou uma personagem trans nessa etapa. E só agora tiveram, tipo, entre aspas, a... Não vou falar coragem, mas chegaram e falaram, é. E até ela colocou, ela citou exemplos que ela não gosta, que ela não queria ser comparado, que é como o Dumbledore na saga Harry Potter, que depois de um tempo, assim, nunca falaram que ele era gay, e depois a J.K. Rowling chegou e falou, não, ele é gay. Que é até um motivo de piada da internet. Então, tipo, tem coisas dentro do jogo que deixam, principalmente essa bandeira, as bandeiras no final da DLC, e dá pra fazer essa leitura. Você, sabendo disso, ele fala, tá, a leitura que você pode fazer é diferente. E é um texto muito bacana, tá no Medium dela, procura, Mesh, eu não vou lembrar o nome dela, mas procura no Medium dela, tem toda uma leitura sobre é uma pessoa, outra coisa que ela não queria é que, tipo, uma pessoa cis olhasse pro problema da Celeste, da Madeline, e falasse, ah, agora não me sinto representada. Ela falou que não, são problemas que se pessoas cis se identificaram, são problemas muito mais do que só problemas trans, né? São problemas de seres humanos. Então tem todo um textinho lá interessante. Recomendo a leitura, que é 8 minutos. É um DLC que acrescenta, né? Sim, A maioria dos DLC é encher linguiça pro pessoal não vender logo. Isso aí fez um sentido, DLC. Então, eu não sei o que mais tem o DLC, porque assim, eu não tinha jogado DLC e aí eu só vi na época pipocando essas imagens, né? Eu olhei e falei, nossa, legal. Pena que o estúdio nunca falou nada, né? Porque só deixa subentendido, aí, obviamente, se não falarem, vai ter gente que vai falar, ah, não é porra nenhuma, você tá inventando coisa. Ah, você quer propaganda política, que não é, né? Mas vamos falar besteira, vai vir gente falando besteira, falando que não tem nada a ver, que a pessoa que é louca. E aí, com uma confirmação oficial, por mais que ainda vai ter gente que vai falar, ah, não, mas dentro do produto não tinha nada, por mais que tinha, é sempre bom. E a DLC, eu não sei, eu imagino que tem fases extras, mas eu não choquei, eu só vi essas imagens da DLC. Terminamos o episódio do Nintendo 3, talvez, se você ouviu ou não, alguns problemas de gravação, paciência. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário, deixe o que você acha da falta ou não falta de Pokémon, se faz diferença pra você, sobre a Nintendo dominando o mundo com o Switch. Não sei, faz alguma pergunta aí, Jeff. Tinha alguma coisa que eu pensei em perguntar, mas agora eu não sei. Coisas que podem comentar. Pra comentar? Eu não sei. Jogos que, sei lá, as pessoas gostaram que vendessem mais. Acho que... Pode ser uma boa pergunta. Acho que a pergunta é a mesma de Smash. Smash em sexto aí, vocês ficam ok aí ou tinha que estar lá em cima? Ou qual jogo que você acha que você fica triste que... Que merecia mais. Que merecia mais. E é isso. E não deixe de novo, não deixe de comentar. E até a próxima semana. Esse foi mais um Nintendo a 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.